Salve, Carlos, rapaz! E aí, firmeza, Oh, mano? e aí, Zap, firmeza, mano? Ô, suave, irmão. E aí, qual que é a boa, meu mano? Então, tô tendo uma festa aqui na Zona Norte e gostaria muito de contar com a presença de você aí, rapaziada aí da Shuriken aí, chegar aí fazer aquele box show lá, irmão. Porra, Tá claro. demorou. Tô suave sim, mano. Valeu pelo convite. Pode contar comigo sim, mano. Então, vamos distrair nesse sabadão, levar alegria pra rapaziada, firmeza? Firmeza, mano. É nóis. Até daqui a pouco, então. Irmão, falou. Ouro e sem platina, sem bling bling, só o brilhinho no olhar de quem quer voltar às 5 da matina. 20 de gasolina e os neguinhos estica, ansioso na expectativa. Sou no oeste de Sorocaba, o dinheiro some, a união nunca acaba. Percorrendo as curvas, tio, na missão por essas ruas, sentiu quem é. Na fissura nem me viu, cheio de boa intenção, mas com os bolsão vazio, né? Na fé e um pouco na sorte, caçando os rolé. Tiozão que passou na norte. Chega com nós nessa situação. Tá rolando os caminhão que vem do chão dos X-Dragão. Firmeza é nós. Na costureta pelas avenidas, sem nitro, sem nós. Rap do bom nos falante, põe pane nos playboys. Pra colar no bang e ouvir os irmãos soltar voz. Meu coração da quebra, salve habiteto, paineiras, parque vitória, regia. Energético pra nós cumprir a meta. Na missão hoje nós não capota e também não breca. É sabadão, andamos reunido em família na missão. Se divertir, mesmo na carteira não tendo nenhum tostão. É sabadão, andamos reunido em família na missão. Se divertir, mesmo na carteira não tendo nenhum tostão. Vai, neguinho, que a noite tá só começando. E nós estamos aqui pra ver o fim. Vamos até o fim, tô com os meus irmãozinhos. No sapatinho, risada e rolezinho. Vem chamar de vagabundo, não. Cê não viu como é que foi a semana aqui dos irmãos. Mó escravidão sem pausa, é sabadão. Deixa nós então curtindo a lei áurea. Tamo em casa, fazendo os adianto. Não tem disposição, não atrasa. Ligeiro pique foguete da NASA, queimando o chão, deixando asfalto em brasa. Próxima parada, super contra a batalha de rima improvisada. Liga os neguinhos pra ficar na contenção. Avisa que os moleque doido tão chegando na sessão. Satisfação, rap do bom, levanta a mão. Esquece o patrão, relaxa. Celebração, na união. Só porradão saindo das caixas. O tempo passa, eu só vejo o sol nascendo e aumentando a frequência de bocejo. Bom retorno eu desejo, que daqui a pouco tem domingo na casa, no castelo, fora do eixo. É sabadão, andamos reunido em família na missão. Se divertir, mesmo na carteira não tendo nenhum tostão. É sabadão, andamos reunido em família na missão. Se divertir, mesmo na carteira, não tendo nem outros.